casa, fechado numa cela. Vou tá pensando nela, mesmo tanto sofrendo, imaginando de ver minha filha correndo. Mas o ódio não me engana, eu não tenho a receita. Como pensar em fama, vendo o povo na sarjeta, que a tudo se sujeita, correndo atrás do pão. É saco de pancada, trabalhador peão. Eu já perdi a paz, eu já voltei atrás, mas te pedi perdão, quase nunca fui capaz. Eu guardo incertezas, mas tenho meu próprio lema. Cada um na sua função, cada um com seus esquemas. Eu posso ser problema, eu vim pra incomodar, vim pra quebrar algemas, vim pra me libertar. Eu sei que o dia é curto, a estrada é longa e o mundo é tenso. Eu deixo nessa carta aqui um pouco do que eu penso. Um tapa no blunt, e ela traga meu amor, a faca te faz bem. Um tapa no blunt, taça cheia, incendeia, baga e fica sem. Um tapa no blunt. Aquilo que semeou, eu vi que o barco afundou, o Titanic naufragou. Se ontem era tarde demais, demais, eu não pude lhe dizer o que me traz a paz. Te ver por perto, te ver sorrir, te ver por aqui, não desistir. Aos seus olhos se escondem um mar tão triste, tão triste. Nem o tempo apagou, apagou. E é assim que vai ser, sempre que nós nos explorarmos e pensarmos que é tão bom.